Zum, zum, zum, chegou a hora, o samba vai começar. Zum, zum, zum, entra na roda, bota a nega pra sambar. Tira a sandália da nega, deixa essa nega chegar. Entra na roda do samba e samba até se acabar. Zum, zum, zum, chegou a hora, o samba vai começar. Zum, zum, zum, entra na roda, bota a nega pra sambar. Tira a sandália da nega, deixa as negas chegar. Entra na roda do samba e samba até se acabar. Corri de você, quá, quá, quá, quá. Balança a cabeça, só fala em balanço, balança no andar. Corri de você, quá, quá, quá, quá. Tem pinta de artista, diz que é sambista e não sabe sambar. Comprou uma baiana de cetim, calçou uma sandália pra sambar. O samba esquentou até o fim, mas você não sai do lugar, quá, quá, quá. Corri de você, quá, quá, quá, quá. Balança a cabeça, só fala em balanço, balança mandar. Corri de você, quá, quá, quá, quá. Tem pinta de artista, diz que é sambista e não sabe sambar. Na onda do birimbau, esquidindim, esquidindim, agitarei o carnaval, esquidindim, esquidindim. Na onda do birimbau, esquidindim, esquidindim, agitarei o carnaval, esquidindim, esquidindim. Bate com a mão que eu bato com o pé, o samba virou candomblé. Bate com a mão que eu bato com o pé, o samba virou candomblé. Ei, ei, ei, ei, esquidindim, esquidindim. Ei, ei, ei, ei, esquidindim, esquidindim. Ai, ei, ei, ei, ei, ei, ei, esquidindim, esquidindim. Ei, ei, ei, ei. Na onda do birimbau, esquidindim, esquidindim. Agitarei o carnaval, esquidindim, esquidindim. Na onda do birimbau, esquidindim, esquidindim. Agitarei o carnaval, esquidindim, esquidindim. Bate com a mão que eu bato com o pé, o samba virou candomblé. Bate com a mão que eu bato com o pé, o samba virou candomblé. Ei, ei, ei, ei, esquidindim, esquidindim. Ei, ei.